criatividade está de volta. E não vale copiar. O tempo não vai fazer esquecer os momentos que passei. A distância não vai separar os nossos corações. Mesmo distante, sei que você vai voltar. Teus beijos eu não vou mais esquecer. O calor dessa paixão, paixão. Você sabe o quanto amo você. És teu meu coração. Você me conquistou com teu jeito de olhar. Não abandone meu grande amor. Eu amo só você. Meus sentimentos são reais. Sem você não sei viver. Não abandone meu grande amor. Eu amo só você. Meus sentimentos são reais. Sem você não sei viver. Ela está de volta. Banda Mix Melody. Mix Melody. É assim que se cria. O tempo não vai fazer esquecer os momentos que passei. A distância não vai separar os nossos corações. Mesmo distante, sei que você vai voltar. Teus beijos eu não vou mais esquecer. O calor dessa paixão, paixão. Você sabe o quanto amo você. És teu meu coração. Você me conquistou com teu jeito de olhar. Não abandone meu grande amor. Eu amo só você. Meus sentimentos são reais. Sem você não sei viver. Não abandone meu grande amor. Eu amo só você. Meus sentimentos são reais. Sem você não sei viver. Não abandone meu grande amor. Eu amo só você. Meus sentimentos são reais. Sem você não sei viver.